Dado LS Zulu, que está 281 no 884. Gol no 884, complete final de minha torre no 86. Completa torre 286, gol 884, até daqui a pouco. Quatro, vento 200 graus com 1 no 6, dúzia de 9, rajadas até 21, altímetro no 0 no 3, livre pouso na 28. 7, livre pouso na 28, 22, 24. Trifac 241, airborne at 16, call departure 19.35, have a good flight. 1935, departure, 35241, so long. Torre Salvador, boa noite, eu tô 3197, ponto de espera da 28, pronto. 3197, mantém o ponto de espera. Mantém. Departure Control, good evening. 35241, passing 1500. DP 5241, radar contact on departure, regard departure, climb and maintain flight level 35340. Angola departure, climb and maintain 340, 35241. Quatro, solo aos 17, livre à esquerda, antes da alfa chame solo 121 decimal 9. Esquerda 129, boas. Somos 97, estamos com o sequenciamento para 28, será que aguardar? Estimado de 3 minutos. Aguarde então, 317. Então, Salvador, boa, com 884, estabilizado o sinal ILS Zulu, está 28, baixada lá. Campo à vista, no 884. À vista, 884. Sente, livre pouso na 28, vento 200 graus com 1 no 4 nós, altímetro no 0 no 3. Sente, na vista no 0 no 3, confirmando a rajada de até 21? No momento não, mas há uns 5 minutos atrás tínhamos rajadas até 21, agora no máximo 1 no 8. Sente, no 884, grato. Livre pouso, 28, com 884. Afirmo. Siga Charlie Tango Uniforme. Juliette Bravo Delta. Tango Juliette Bravo Delta, complete final de chamamento, Rio 186. Torre 286, boa noite. Papatango Whisky, Kilo Fox, vê se mantém a 2000 pés, ajuste na 0.4, autoridade LS Zulu da pista 28, reporte estabilizado no localizador. Vê se mantém 2000 pés com 1014, reportará estabilizado no localizador do Zulu 28, Whisky Kilo Fox. Juliette Bravo Delta. Charlie Tango Uniforme, confirma a decolada 28. Charlie Tango Uniforme. Afirmo, confirma a decolada 28. Afirma. A gente chamará então para cruzamento, então, no 7. A linha mantém 28. A linha mantém 28, 3197. Solo aos 20, livre à esquerda, antes da alfa chame solo 121 decimal 9. Da alfa 219, 1884. 3560. Whisky Kilo Fox, reduza para 1.709. Reduzindo para 1.709, Whisky Kilo Fox. No 273, chame Centro Recife na 3325, alterna 1.288. 3325, 1.288, 273. contato no 884, agilize na medida do possível. Agilizando. Autorizado, reparte livrando. Vento 200 graus com 1,6 dúzia de nós, rajadas até 2,2. Paciente, daria pra gente circular a visão pra 17, ó? 560. Vente na final da 17. Reporta na final da 17 hoje, olha esse gravidade. Informa a aeronave alinhada na 28, vai iniciar a corrida agora. A visão com a mesma, Juliette Gravidade, ela vai pular pra esquerda? Curva à esquerda. Ok, não irá atrapalhar não com a gente aí. Obrigado, tchau. 317, devido decolar da 28, vento 200 graus, com no meia dúzia de nós, rajados até 22. Autorizado a decolagem 283197. Gente, Tango Uniforme, táxi via Mike e Lima, na Lima, chame solo 121 decimal 9 para prosseguir. Índia 06, obrigado, 84. PS Zulu 28. Whisky Kilo Fox, complete final sem a minha torre, 1186. Faz a final, chama a torre 1186, Whisky Kilo Fox, grato, boa noite. Foi Salvador, boa noite, Papatango, Whisky Kilo Fox. Whisky Kilo Fox, reparte campo à vista. Reportará avistando Whisky Kilo Fox. Controle Salvador, boa noite, Web 5723, com a informação, Victor. Web 5723, aciona a identificação, autorizado chega da CARI, desse mantém o nível 050, o ajuste no 0 no 3. 050 na CARI, com a 0 no 3, Web 5723. Gente boa. Nota ingresso na final de 2 milhas e meia da 17 para permitir sequenciamento para a aeronave na final no 0. Gente, o Juliette Bravo Delta vai com a direita aqui para prolongar a final da 17. Vou 1-2-8-8-3-5-2-4-1, so long. Controle Salvador, eu tô 3197, boa noite. Perfeito, saída agora e passa 2300 metros. Tá 3197, contato radar na decolagem, prosseguir conforme autorizado, subir e mantém o nível 360. Conforme autorizado para 360, 3197. Vive pouso na 28, Whisky Kilo Fox. Juliette Bravo Delta, ingresso na final no 7, aguardando autorização para pouso. Aguardando, Juliette Bravo Delta. Confirme. Solo, papapá, Calitane de Fó. Paulo, confirme. É o Charlie Tang Uniforme para prosseguir no táxi. Charlie Tang Uniforme, táxi, acionamento, torre no 86. 00 graus, com no 5 nós, altímetro no 0, no 4, aguarde autorização para pouso. Bravo Delta, aguarda. Novo Uniforme, pode prosseguir, chame solo 121 decimal 9. Já coordenamos, pode chamar o solo agora. Chega para o Delta, livre pouso no 7. Agora, direto para o Delta. Ok, gente, já no visual, prossegue via pátio 1, quilo, e confirmando, pátio 1, o Zin vai ingressar no pátio 3 e me chame para ingresso na quilo. Mapa de ingresso na quilo, 070, aciona identificação, autorizado chegada a CARI, desse mantém o nível 060, o ajuste na 093. Pátio. Nós vamos pro pátio, onde ficou a minha da Cláudia Leite, que eu não sei, o Serra Quilo Delta, não sei o nome, é Sabão, Batão, alguma coisa assim? Bata, pátio da Bata. Afirmativo, na Bata, é lá na cabeceira 97, né? Afirma, afirma. Então ingresse via Alfa e reporte antes da Juliette. Sim, na Alfa vai reportar antes da Juliette, isso, meu pai. 9-13, eu estabilizado, tá 3560. Irá reportar para ingressar naquilo, ok? Ah. E a TAM 3560. Chamada torre 1986, TAM 3560. 62, reporta estabilizado no localizador. Reportará estabilizado no localizador, TAM 3662. TAM 3858, desse mantém a 3000 pés, o ajuste na 04. 3000 pés, 1-0-4, 3258. 3560. 4000 pés, eu ajusto 1-0-4. 4000 com 1-0-4, web 5723. Azul 4070, desse mantém 050, ajuste 1-0-4. 7050, azul 4070. 18, vento 210 graus com 1612 de nós, altímetro no 0 no 3. Gente, baixar e travar o 3560, livre pouso, cabeceira 2-0. Kilo Foxtrot, ingresse Juliette, irá prosseguir via Pátio 1, Lima, Mike e me chame na Quebec para prosseguir até a Bata. Juliette, Pátio 1, Lima, Mike, vai rebotar na Quebec. Charlie Tango Uniforme, autorizado a ingressar via Kilo, onde prossegue via Alfa até o ponto de espera 28, chamando a torre 1-8-6, quando lá. Charlie Tango Uniforme, eu solo. Charlie Tango Uniforme, ciente, autorizado Kilo, Alfa até o ponto de espera da 28, chama, quando lá, chama a 2526. Correto, uma boa noite. Boa noite, no 603 Brasília, temos autorizado 360, copia? Autorizado Brasília 360, via Pazulu 17. Decola 28, curva esquerda, gole, transição, fita e a saída. A frequência do controle 1935, transponder 5465, coteje. Correto no 603, quando pronto, chame para o feedback acionamento no 01. Zero, solo 30, livre à esquerda, antes da Alfa, chame torre 1-8, chame solo 121, decimal 9, bombo. Bem-vindo a Salvador. Gente, a livrar solo no 09, tá? 3560. 58, desça para 2000 pés, o ajuste no 014, autorizado ILS Zulu da pista 28, reporte estabilizado no localizador. E 2000 pés, no 014, autorizado ILS Zulu, pista 28, vai reportar estável, tá? 3858. Webjet 5723, desse mantém a 3000 pés, o ajuste no 014. 3000 para 014, desse mantém. Azul 4070, desce para 4000 pés, o ajuste no 014. 4000 ajustado no 04, azul 4070. Alfa e reporte antes da Juliette. Segue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, na 3560. Só Luiz, o piloto Fox é pra ingressar no feedback e até o gatapato, pode chamar. Autorizado, autorizado, ingresso 17, prosseguindo para a Bataçã e pista livre. Ok, pode prosseguir para a pista livre, correto? Afirmativo. Confirmando, é lá na última queda, na cabeceira mesmo, né? Afirmativo, apenas atente que nós temos duas saídas à esquerda, a sua será a última, ok? Ok, a primeira é a outra, né? Ok, confirmando, no final da pista temos duas saídas e a última que terá ingresso para o lugar da bata, para o pátio da bata. Antes da Juliette, tem 3560. Ingresso Juliette para o 09. Ingresso Juliette para o 09, tem 3560. Torre, na 3662, já visual na final da 28, baixada e travada. Crescente, 3662, check train, livre pouso na 28, vento 200 graus com 1,6 dúzia de nós, altímetro no 0, no 4. Ok, baixada e travada, livre pouso para o na 3662. Salve Salvador, gol 1885. Cliente da informação, Victor, autorização, Guarulhos. 885 Guarulhos, temos o 360, copia? Copia. Ok, autorizar o Guarulhos 360, via para o ISC 50, decola da 28 a curva esquerda, saída Gole. Intercepta radial 259 de Salvador, voa por 80 milhas após EUDIS, o controle 11935, transponder 5467, cotejo. Aprovado, Guarulhos, nível de voo 360, via para o ISC 50, decola da 28, curva esquerda, perfil é Gole. Intercepta radial 259 de Salvador, afasta 80 milhas após voa EUDIS. 1935, controle aciona transponder 5467, voo 1885. Correto, 1885, confirme o gate. Parou no 612, com 1885. Quando pronto, some para o pushback acionamento. Maria Senhorita, quando pronto, voo 1885, grato. Tenha uma boa noite. Webjet 5723, desça para 2000 pés, eu ajuste na 03, autorizado ILS, reporte estabilizado no localizador. 2000, agora na 03, reporte estabilizado no localizador na 28, 5723. Azul 4070, desça e mantenha 3000 pés, eu ajuste na 03. 3000 pés, ajustado no 03, azul 4070. Alfa 3662, solo Alfa 34, livre à esquerda, antes da Alfa, chame solo 121 decimal 9. Salvador, está 3858, boa noite. Está 3858, é parte campo à vista. Muito boa noite, está 3662, livrou, onde está o... São 3662, uma boa noite, taxinha via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, está 3662. 3858. 3858, livre pouso na 28, vento 200 graus, com 8 nós, altímetro no 0, no 3. Está autorizado o pouso na 28, 10 no 3, ajuste, está 3858. Está 3858, rajadas até 23 nós. Ciente, está 3858. 340, copia? Copia. Ok, autorizado, Guarulhos, 640, via Perisque 50, decolagem da 28, curva à esquerda, na saída Gole. Intercepta radial 259, de Salvador, voa por 80 milhas, após Eudes. O controle em 19935, transponder 5464, coteja. 340 Guarulhos, via Perisque 50, decola 28, curva à esquerda, saída Gole, voa na radial 259 por 80 milhas, então voa Eudes. O controle 19935 e o transponder 5464. Correto, TAM 3603, quando pronto, sob pushback, acionamento no 07. Sente, TAM 3603. TAM 3662, táxi em frente Índia para o 03. Ok, para o 03, TAM 3662, e aí? 723, complete, final da minha torre, 1986. 1986. Yo, Webjet? E Zé Parte Campo à Vista. Ok. S2000 ajustado no 0 no 3, autorizado final do Zulu, reporte estabilizado, Azul 4070. Aguardando o operador no 03. Ok, sim, 3662. Temos que correr na Wi-Fi. Obrigado. Salvador, 3858, boa noite. Boa noite, TAM 3858. Prossegue táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Prossegue via Alfa, reporta antes da Juliette, TAM 3858. Oi, papapá, Charlie Tango Uniforme, ponto de espera pronto. A gente mantém o ponto de espera, Charlie Tango Uniforme. Controle Salvador, boa noite, o trip 5218 em transferência, abandonou 210, ciente da informação, Vitor. Trip 5218 acendo identificação, autorizado chegada a CARI, desse mantenha, o nível, desse mantenha 3 mil pés, o ajuste no 04. Trip autorizado chegada a CARI, 3.014, 5218. Azul 4070, reduza para aproximação, reposto estabilizado no localizador. Reduzindo, reportará estabilizada, Azul 4070. 094, depois 28, baixo travado, F5723. Confirmar o vento? 210 graus com 159. Obrigado. Juliette, 63258, irá manter a posição aguardando a liberação do gate. O seu gate encontra-se ocupado no momento. Ok, tá. Salvador Approach, good evening, Ocean Air 6318, we have information, Victor. Ocean Air 6310. Clock Identity cleared CARI arrival. Descendement 10,000 feet, altimeter setting 1014. Roger, clear CARI arrival. Descent left to 4,000 feet, 1014, 2NH, Ocean I-6310. Charlie Tango Uniforme, estamos com o sequenciamento para 28, previsão de 3 minutos para a sua decolagem. Charlie Tango Uniforme. Está estabilizado no localizador? Afirmo. Essa é minha torre, 1186-4070. Vai chamar. Ingresse Juliette para o 04. Juliette para o 04, Santo 3858. Salvador, boa noite, o Azul 4070. Azul 4070, reporte campo à vista. Tá avistando. Sente vento 200 graus com 1 no meia dúzia de nós, rajadas até 2, 3, altímetro no 0, no 3, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, Azul 4070. Livre a pista, 5723. Sente antes da Alfa, chame solo 21.9. 29, ligado. Azul 4070, livre pouso na 28, vento 200 graus com 1 no meia dúzia de nós. Ok, livre pouso, pista 28, Azul 4070. Foi reportar a Juliette, 5723, prossegue via Juliette para o 05. Juliette 05, obrigado. Ele era caju, capacão, com isso que ele isolou o centro da informação disso. Anguice Kilo Zulu, contato radar, 64 milhas nordeste do VOR de Salvador, aciona identificação, autorizado de chegada de pit, chame quando pronto para descida, Anguice Kilo Zulu, ajuste no 04. Acionou Anguice Kilo Zulu, chegada de pit, reportará no ponto ideal de descida, existe a possibilidade de voar pro direto VOR, senhor? Negativo, mantenha a chegada. Whisky Kilo Zulu. O Zulu tem intenções de modificar as regras mais adiante? Positivo, intenção de modificar as regras mais adiante e pouso não no 7. Ciente, Whisky Kilo Zulu, mantenha a prioridade VOR. Reporte pronto para descida ou para modificação das regras do Whisky Kilo Zulu. Quando o VOR vai reportar pronto para descida ou mudança de regra, Whisky Kilo Zulu. O Azul chamou o solo, confirme? Afirmo, o Azul chamou o solo, 4070 está livrando a pista, agora via está na alfa. Ok, sente Azul, reporte Azul e Juliette. Sente, vai reportar na Juliette, o Azul 4070. Cidade de estacionamento para o gol 1613. 1301 autorizado, chame táxi. Chama táxi. Decolado na sua escuta, Charlie Tango de Farm, decolado aos 4-5, chame controle 1 na adicional 3-5, bom voo. 19-3-5, boa noite. 08, o azul 4070, boa.